Panorama Agrícola para 21 de setembro de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, um abraço para você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje, sexta-feira de lua nova, 21 de setembro de 2012. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maier e o ditado do programa é: necessidades unem, opiniões separam. Na dica de hoje, horta doméstica. No noticiário vem aí a Semana Nacional da Carne Suína. Santa Catarina investe em cisternas e poços artesianos. Sexta é dia de boletim do SC Rural. 5 projetos no Oeste, Marema, Quilombo, Formosa do Sul, Ponte Serrada e Chapecó estão sendo beneficiados pelo Santa Catarina Rural. Você liga 48-3665-5359 e participa do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Nós estamos também na internet. Você pode ouvir o nosso programa no site da EPAGRE, no portal Dia de Campo ou no site do Governo do Estado. E no domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. A dica de hoje vem da Extensão Rural da EPAGRE em Tangará, meio oeste catarinense. Você pode melhorar a sua alimentação utilizando mais hortaliças e sabendo que grande parte dos nutrientes está nos talos e folhas. Alimentos cultivados em casa, de maneira orgânica, livre de agrotóxicos, garantem mais qualidade de vida para sua família. Uma horta doméstica bem manejada pode render bons frutos, como suco de couve com limão, suco de beterraba com laranja, doce de cenoura com coco e até mesmo uma torta salgada com recheio de talos e folhas de hortaliças. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, conversamos com Chapecó, com Elisiane Casaril, extensionista da EPAGRE na região, sobre os projetos estruturantes que são apoiados por esse programa de Estado Santa Catarina Rural. Quantos projetos a EPAGRE aí de Chapecó tem ajudado a desenvolver, Elisiane? Então, nós temos aqui na UGT1, que compreende as regionais de Chapecó, São Lourenço do Oeste e Xanxerê. No ano passado iniciou-se então o desenvolvimento de 2 projetos estruturantes, apoiados pelo SC Rural, de 2 cooperativas, uma de Ponte Serrada e uma aqui dos municípios de Chapecó e região. E agora, esse ano, nós estamos fazendo os planos de negócio para mais 3 projetos estruturantes, que são dos municípios de Marema, do município de Formosa do Sul e do município de Quilombo. Marema, produção de? É uma unidade, uma cooperativa de comercialização de produtos da agricultura familiar. No caso de Quilombo? Quilombo é uma cooperativa descentralizada que tem várias agroindústrias que fazem parte, são 11 agroindústrias que fazem parte. Nesse projeto estão fazendo parte 6 agroindústrias, além da Central, que é a cooperativa, que também se beneficia através de uma feira, de um espaço de comercialização dos produtos da agricultura familiar. E o outro município citado, Elisiane? O município de Formosa do Sul, que é uma cooperativa de leite. Perfeito. Elisiane Casaril, no caso dos projetos desenvolvidos o ano passado. Então, esses projetos, assim, eles estão em desenvolvimento, né? Porque são projetos com uma amplitude maior. Então, nós temos o de Ponte Serrada, que também é de uma cooperativa descentralizada, que tem várias unidades, e a Central de Comercialização, que está praticamente assim pronta, que foi a contrapartida também do próprio município, e aí toda a infraestrutura, né, a estruturação interna dessa cooperativa, dessa central, que vai ser viabilizada via o apoio do SC Rural, né? E as outras unidades também. Então, esse processo, ele está em andamento, né? Não está, enfim, 100% assim concluído. E a aquisição dos equipamentos que está sendo feita. E da cooperativa de Chapecó, que é o outro projeto estruturante, também ainda ele está em processo inicial, assim, de implementação. Produção de leite? É, a industrialização de leite. No caso de Ponte Serrada, já foi inaugurada a Casa Colonial às margens da BR-282? Não foi inaugurada ainda. Ela está em fase, assim, de estar sendo feitos os últimos acabamentos. Assim, a parte, a estrutura superior, ela está praticamente pronta, onde vai se dar a comercialização. E na parte inferior vai ser feito uma unidade também para que os agricultores possam utilizar, tanto para armazenar quanto para industrializar alguns produtos, e essa unidade, essa parte inferior ainda não está pronta. Então, não tem ainda a previsão certa, assim, de inauguração, mas a expectativa é que ocorra ainda nesse ano. Como técnica da Epagre envolvida nesse processo todo, como você avalia o Santa Catarina Rural Elisiane Casarinho? Eu observo, assim, ó, que é uma grande oportunidade que se tem, né, para os grupos que estejam organizados, que já sejam grupos, assim, que tenham um trabalho consolidado, né? É uma grande oportunidade para esses agricultores, para esses produtores, para que eles possam consolidar, né, tanto a produção quanto esses mercados, o potencial de mercado que a agricultura familiar tem. Então, tem tudo, assim, para dar certo, e para que esses agricultores, eles tenham um grande avanço, assim, na produção, na comercialização dos produtos. Você ouviu aqui no Boletim do SC Rural entrevista com Elisiane Casaril sobre os projetos estruturantes que o Santa Catarina Rural está apoiando no oeste do estado, nos municípios de Marema, Quilombo, Formosa do Sul, Ponte Serrada e Chapecó. É hora das notícias. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca anunciou recentemente, no meio-oeste e no oeste do estado, ações para beneficiar famílias vítimas da estiagem. São ações do Programa Caminhos do Desenvolvimento, que integra o Pacto por Santa Catarina. Esse programa prevê R$60 milhões para minimizar os efeitos da estiagem em Santa Catarina e pretende alcançar até 50 mil famílias. Metade da verba será aplicada em obras públicas, na perfuração de poços artesianos e na aquisição de cisternas e de distribuidores de adubo líquido com capacidade de 6 mil litros. Outra metade, disponibilizada pela Secretaria, será para a compra de 4 mil reservatórios de água com capacidade de 20 mil litros cada. Além disso, 200 poços artesianos serão perfurados por toda a região oeste do estado de Santa Catarina para acessar os lençóis de água. A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, com apoio do Ministério da Agricultura e da Associação Brasileira de Supermercados, está lançando a Semana Nacional da Carne Suína. A campanha será realizada em 2013 e pretende atingir supermercados de todo o país. O objetivo é organizar a cadeia produtiva em torno do projeto e garantir maior espaço para a carne suína nas redes do varejo. A ideia da associação é inserir a Semana Nacional da Carne Suína no calendário dos brasileiros. Uma das metas é incluir a carne suína definitivamente na cesta de compras dos brasileiros e alcançar o consumo médio de 18 quilos per capita, 18 quilos por pessoa ano. Hoje, esse consumo hoje está estimado em 15 quilos e 100 gramas. E a ideia de alcançar 18 quilos por pessoa ano, esse objetivo deve ser alcançado até 2015. Para isso, essa campanha pretende aprimorar a apresentação de produtos nos pontos de venda e capacitar profissionais de açougues a desenvolverem novos formatos de cortes em tamanhos menores, mais saborosos e saudáveis, de acordo com as características desejadas pelos consumidores atuais. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.